CPIs, FM e Bolsonaro, uma mistura polêmica. Enchente afeta a logística portuária em Manaus. A arrecadação federal do Amazonas volta a subir em abril. Museu da cidade de Manaus leva a cultura pelo meio digital. Essas são as principais notícias do portal jcam.com.br nesse dia 22 de maio de 2021. Eu sou Fred Novaes e esse é o JCAM News. A declaração do presidente Jair Bolsonaro em sua live de quinta-feira, citando a Zona Franca de Manaus, causou um verdadeiro rebuliço no meio político amazonense. Praticamente todos os integrantes da bancada amazonense do Congresso manifestaram posicionamento em relação à fala do presidente. Para a grande maioria, o presidente colocou em tom ameaçador a citação sobre a Zona Franca de Manaus, citando os nomes dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que integram a CPI da pandemia. O pessoal fala tanto de militar, né? Critica o tempo todo, ditadura, não sei o quê, não sei o quê. Começou lá com o Médici, a Embrapa, se não me engano. A Ponte Rio-Niterói, com o Médici também. Zona Franca de Manaus, imagina Manaus sem a Zona Franca. É o senador Aziz, você que fala tanto aí, né, na CPI, senador Eduardo Braga, imagine aí o estado ou Manaus sem a Zona Franca de Manaus. Mas o deputado federal capitão Alberto Neto considera que o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro foi totalmente favorável à Zona Franca de Manaus. O presidente Bolsonaro, em um momento, ameaçou a Zona Franca de Manaus. O que ele fala é do orgulho dos governos militares, que criou a Embrapa, que criou a Ponte Rio-Niterói, que criou a Zona Franca de Manaus. Ele está expressando esse orgulho da Zona Franca de Manaus e não ameaçando a Zona Franca. Ele fala do orgulho das realizações dos governos militares, inclusive um outro orgulho é a Zona Franca de Manaus. O presidente Bolsonaro tem como prioridade, sim, o desenvolvimento regional do nosso país. O senador Plínio Valério afirmou que, na verdade, não há como imaginar o Brasil sem a Amazônia. Eu só lamento é que sobre a declaração dessa, que pode cheirar a ameaça. E eu digo que eu imagino sim. Agora eu não imagino é o Brasil, presidente, sem a Amazônia. Não dá para imaginar. Nós, amazonenses, na época da borracha, sustentamos esse país. O deputado federal Marcelo Ramos disse que, na verdade, a posição do presidente decorre do medo do resultado da CPI da pandemia. Vejam, essa conduta do presidente demonstra duas coisas. Primeiro, que ele está apavorado com o que pode ser o resultado dessa investigação. E segundo, que ele não tem compromisso com os interesses maiores do povo do Amazonas. O embarque e o desembarque das mercadorias nos portos de Manaus estão seriamente afetados pela cheia do Rio Negro. O acesso de carretas foi limitado no cais do Rodo e do Porto de Manaus e o tempo de carregamento das embarcações está além do normal, o que vem gerando dificuldades logísticas. O aumento no tempo de espera para o desembarque das cargas, consequentemente, eleva o tempo para a conclusão de uma viagem. Logo, a balsa que fazia 3 viagens por mês agora só cumpre 1,5 viagens no mesmo período. Foi o que explicou o diretor do Sindarma, Dodó Carvalho. A arrecadação federal do Amazonas voltou a subir em abril. O resultado veio com o refluxo da segunda onda da pandemia do coronavírus, a maior flexibilização das medidas de isolamento social e a liberação dos auxílios emergenciais. A elevação foi de 17,35% no quadrimestre, o que representa um montante de 6,26 bilhões neste ano contra 5,34 bilhões no ano passado. Os dados foram fornecidos pela assessoria de imprensa da Superintendência da Receita Federal na segunda região fiscal. A 19ª Semana Nacional de Museus continua até este domingo, dia 23. E os museus de Manaus, mesmo fechados devido à pandemia, não pararam de promover cultura, seguindo os novos caminhos proporcionados pela internet. Para a Semana Nacional de Museus, o Museu da Cidade de Manaus programou uma série de seminários, incluindo alguns com o tema, por exemplo, de arte tumular, que aconteceu no último dia 18, e outros sobre os mercados históricos, que acontece neste sábado. Parte desse conteúdo de debates ficará registrado e disponível nas plataformas e mídias sociais da internet, podendo ser consultado posteriormente. O gestor do museu, Leonardo Novellino, explica a importância da Semana Nacional dos Museus. Nós estamos prosseguindo com a programação da 19ª Semana Nacional de Museus. E lembrando que é uma semana inteira, são 7 dias, sempre com uma temática nova, diferente, interessante, explorando o patrimônio histórico, os museus, os espaços de memória, as personalidades que contribuíram para a nossa cidade de Manaus. Essas são algumas das principais notícias de hoje do seu portal jcam.com.br. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News.